eu sei que eu não aparento ser o cara certo pra você. Mas sempre que nós se tromba, desperta a loucura e o tesão. Nem tava pensando em me envolver, mas o que é que eu vou dizer? Se as suas amigas falam que eu não presto, você só dá razão, então. Se quiser acreditar, tudo bem. Se quiser me visitar, você vem. Se quiser em segredo, eu te faço segredo. Prometo, também não conto pra ninguém. Tira forte no meu ouvido, peito, que eu tiro a sua calcinha de rei. Peito de santa, mas não me engane, sabe me satisfazer. Ninguém sabe, ninguém estraga. Adoro essa marra que faz quando tem alguém por perto. Nunca desce do salto, só lá em casa gemendo a corda todo prédio. E na rua nem demonstra afeto. Na cama eu sou seu predileto. Que te fode sempre no quieto. De quatro de lado ela pede pra me obedecer. Pede que eu bato, que eu boto pressão até a perna dela tremer. Prioridade é só te dar prazer. Verdade eu nem presto, bebê. Mas deixa quem quiser falar, que fale, que fale. Se quiser acreditar, tudo bem. Se quiser me visitar, você vem. Se quiser em segredo, eu te faço segredo. Prometo, também não conto pra ninguém. Se quiser acreditar, tudo bem. Se quiser me visitar, você vem. Se quiser em segredo, eu prometo, também não conto pra ninguém.